falar de rap é foda, a gente fica até emocionado aqui, pá, porque aqui não tem ensaio não, aqui é real mesmo. Eu tô nesse rap aí, velho, desde 1980, que na verdade nem chamava rap, né? A gente saía pra fazer, pra curtir a noite, eu molequinho de 11 anos e pá, moleque de 11 anos saía pra curtir os bailes, rolava na época umas músicas lentas no meio do baile, rolava muito jazz, porra, dançava jazz pra caramba naquela época, foi foda. Depois começou o funk rasteiro aí, pá, nem sabia o nome das músicas, começava a dançar e chegava no DJ, oh, aquela música lá assim e tal. Então, velho, muitos caras me perguntavam assim pra mim, aqueles bico que não gostava de rap, né? Igual a gente falava aqueles lock. O que você vai ganhar com rap? Você ficar dançando aí na rua e pá. Olha, eu acho que hoje eu posso responder o que eu vou ganhar com rap. Tô aí com 36 anos de idade, até hoje no rap. Então aqueles caras que perguntavam pra mim quando eu era moleque, se caso ouvir isso que eu tô falando, até hoje eu tô no rap. E pretendo ficar até o fim da minha vida. Porque isso prova que não foi pro embalo, isso prova que não foi pro dinheiro, era porque é o que eu gostava de fazer. Nunca foi com esses caras de ficar aí curtindo aí shopping, cinema, não era isso. Eu sempre tive carro, quem me conhece sabe disso. Quantas vezes eu tive que sair de dentro das quebradas, que era só a favela que eu andava, no fim social, rapaziada tá ligada, Nova Esperança, ia na casa do meu chegado e deixava o carro lá embaixo porque o carro não subia dela em cima. Isso é com 18 anos, 17 anos, e os homens me chamavam pra fora. De que esse carro? Esse carro é roubado, esse carro é roubado. Direto me buscar lá no meio das quebradas lá, me buscar, falando que o carro era roubado, eu mostrava o documento e tal. Então quer dizer, eu acho que rap ninguém vira, né, bicho? Rap, o cara tem que nascer com isso no sangue. Eu conheço muitos caras do rap, eu conheço muitos caras que realmente tá no rap porque tem que tá. Mas eu conheço muito comédia que entrou pra ganhar dinheiro, pra tirar um dinheiro do rap. A gente tem que entrar no rap pra ajudar o rap, pra tentar levantar a parada, não tirar dinheiro como muitos caras tentou fazer aí. Pô, vou ganhar um dinheiro com isso aí. Eu conheço muitos caras que entrou nisso por dinheiro. Quantos já saíram? Quantos que ainda vão entrar? Inventa hip hop, inventa isso, inventa aquilo. Não, hip hop é uma cultura que não é moda. Hip hop é isso aí, é luta mesmo. Mas quando a gente fala luta, é luta mesmo. Não espera com 5 anos. Não espere com 6 e nem com 10 ter retorno. Vai indo, se der retorno, beleza. Se não der, valeu. O que importa é você estar por gostar, não por dinheiro. E é isso mesmo aí, é isso que eu tenho a dizer aí. Bom, velho, aproveitando aí o ensejo, né? Quero agradecer aí o Érico. Érico do Guindaste 121. Que tá comigo aí desde o começo do grupo. E o moleque é firmeza, já passou por altas paradas aí, a rapaziada que conhece o grupo sabe. O neguinho segurou legal. Aí, Érico, você é como um filho pra mim, falou, mano, velho? Fica firme aí. Agradecer aí a minha esposa, Michele, que ajudou a fundar o grupo. Michele tá desde o começo do grupo e chora junto, sorri junto. Porra, além de altas fitas junto aí que não dá nem pra falar. Michele, você é guerreira e... tipo assim, não tem nem que falar pra você que você sabe o que eu penso de você. E também aí meus filhos, né, velho, que são 7. A lembrar as ordens. As ordens aqui vai ser foda agora. Daiana, Daiane, Larissa, Parrila, Daiele, Dener e Dair Filho. Eu não esqueci ninguém que tá foda, velho. E continuando aí, né, DJ Paulinho. Moleque aí, DJ do Guindaste 121, ganhou aquele prêmio lá e tal, foi unânime. E é isso aí, eu acho que você tem muito futuro aí no rap também como DJ. É um cara que quis cantar falando, ah, nunca mais eu vou cantar, meu negócio é picape, então isso é legal. Continue assim como você é, turrão, mas é de rocha. Essa foi foda, hein, Paulinho, turrão. Daiana. Muita gente pensa aí que eu que pus você no rap, né, Daiana? Tô muito enganado, acho que foi você que se pôs no rap. Porque eu nem sabia que você sabia cantar um rap. Aí falou, pai, deixa eu cantar um rap aí. Quando eu vi você cantando, eu falei, acho que você tem muito futuro no rap também. E falando mais, é o seguinte, esse CD não é feito só pelo Guindaste 121. Esse CD novo aí, velho, tem participação aí, olha, Matheus. Porra, Matheus, dá uma boa força, a gente já viajou muito junto, escrevendo um som. Porra, você tem uma ideia legal. Fica Firme também. E também o Gibe aí, porra, que é o produtor. Então esse disco não é feito por Dai, ou por Guindaste, ou por ninguém. É por toda a rapaziada que tá junto nisso aqui. Quer fazer um CD bom, a gente tenta fazer o melhor possível. Não é só a gente que faz sozinho. Porra, Gibe, tá de parabéns aí. A gente dá uma ideia, você faz a parada, você é enjoado, exigente, mas tem que ser assim mesmo. Você é um profissional e acho que o profissional tem que ser exigente. Eu acho que é por aí mesmo. Continue assim, não tem muito o que aprender também, mas você tá indo no caminho certo. E também Duke J aí, da tribo da periferia. E, pô, tantos caras que ajudam o Guindaste 121 aí, que dá ideia. Então não vou citar nome de pessoas aqui de chegado, porque são tantos chegados, pra gente esquece alguém e acha ruim. Então, os meus amigos sabem quem é. As pessoas que torcem pelo Guindaste sabem quem é. Então é o seguinte, a gente não é um grupo que veio aí, veio e vai. A gente veio pra ficar. Não tem que ser correndo, não quer aparecer, não quer isso. A gente quer estar aí na parada. A gente quer ser respeitado, e eu acho que a gente é. Tem muitos que não gostam, né? Mas tem muitos que gostam também. Então quer dizer, isso é legal. Na verdade, eu tenho que agradecer até os inimigos que dão força, inspiração pra gente fazer o CD melhor. Então eu não quero mal de ninguém, como eu já disse muitas vezes. Também não tenho medo de ninguém. Se não for por covardia, não tem nada a ver. E é o seguinte, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara. Muitos caras passaram pelo Guindaste 121, certo? Muitos caras cantou com a gente e tal. Só que não deu certo, as ideias não bateram. Acho que isso faz parte até da família. De repente você não dá certo com a ideia de um cara e tal, de outro. Mas a maioria que passou pelo Guindaste 121, tudo é chegado, certo? Alguns, um e outros aí, tipo assim, quer falar mal. Tipo assim, cuspir no prato que comeu, mais ou menos isso. Então, eu acho que não é por aí. Valeu a experiência. E eu quero falar o seguinte: enquanto o Dyer existir, o Guindaste 121 vai estar aqui, entendeu? Então, enquanto eu estiver vivo, velho, o Guindaste 121 vai existir.